Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Bom dia, Antena Web. A partir de agora, Diamandino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, Antena Web. Com Diamandino Teixeira. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para 14 de junho. Sejam então bem-vindos para mais uma emissão de Bom Dia Antena Web, emissão de 14 de junho, hoje, terça-feira. Até bem perto das 11h40, Diamantino Teixeira vai fazer-lhe companhia com música, sugestões e, é claro, também boa disposição. Bom Dia Antena Web acontece aqui de segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 11h40. Apresentação, realização e seleção musical deste vosso amigo Diamantino Teixeira para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Daqui a pouco trago-lhe a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, ainda os destaques para o canal 1 e canal 2 da sua rádio preferida, ou seja, a Antena Web. Deixo-lhe para já as temperaturas que estão neste momento no território do continente. Faro está com 21, Porto e Coimbra 19, Lisboa 20. Os primeiros sons desta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web para Rui Bandeira. Chama-se Como Tudo Começou. Não saia daí, daqui a pouco já lhe trago os destaques para o canal 1 e canal 2 da sua rádio Antena Web, assim como a previsão do estado do tempo para hoje. Vamos então à música. Rui Bandeira, Como Tudo Começou. Vai dizer como é que tudo começou. A minha vida já não faz sentido agora. Sei, não vai haver nenhuma forma de te ver. Sei eu saber por que razão te foste embora. E sem querer fazer para ti, viver sem a paixão que me atormenta e persegue a toda hora. Pois sem querer fiz tanto mal, nunca soube ser igual ao que tu imaginavas para. Assim o início desta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web com a voz de Rui Bandeira, o tema Como Tudo Começou. Vou para já falar-lhe do estado do tempo para o dia de hoje, terça-feira. Começamos já por as temperaturas máximas previstas para hoje. Faro e Setúbal, 30 graus. Lisboa, 26. Ainda Coimbra, 24 e Porto, 22. Os meteorologistas estão à espera para o dia de hoje, terça-feira, para o território do continente português. Um dia com muito sol, mas ainda com alguma nebulosidade durante a manhã, pelo menos no litoral. O vento, esse também far-se-á sentir-se lá mais para a tarde, mas a sul da costa das praias de Cascais. Devagarinho, devagarinho, mas parece que o verão vem por aí. Vamos agora aos destaques para o canal 1 da sua Rádio Antena Web para o dia de hoje. Assim, às 14 horas, Rádio à Tarde com Carlos Bonaparte. O que supostamente deveria ter acontecido ontem, vai acontecer hoje. Isto se não houver mais nenhuma anomalia. Assim, Carlos Bonaparte irá falar-lhe da Antena Best, canal que vai surgir no próximo dia 20 aqui na sua rádio Antena Web. Mais um canal à sua disposição. Mas isto e muito mais para ouvir em Rádio à Tarde com Carlos Bonaparte. E 72 emissões depois, também com Carlos Bonaparte, às 17h45. Porque tudo que começa tem um fim, é mesmo o final de nós e o mundo. Muitas terças-feiras depois, ou durante muitas terças-feiras, se assim preferir, Carlos Bonaparte trouxe aqui muitos e variados temas. Falou sobre eles, deu a sua opinião. Mas eis que chega ao fim. 72 emissões depois, nós e o mundo. Para ouvir, logo mais às 17h45. Às 22 horas, é tempo para Lá Fora. Não perca um espetacular programa de rádio sobre a Guerra dos Mundos. Para ouvir, logo mais às 22 horas, aqui na sua rádio Antena Web. Musicalmente, vamos prosseguir com os Diva, Amor Errante, e depois também a voz de Rui Veloso. Chama-se. Este tema, bom, eu já lhe digo. Chama-se então este tema de Rui Veloso, Lado Lunar. Estivemos então com os Diva, Amor Errante e ainda Rui Veloso, Lado Lunar. Vamos agora nesta emissão aos destaques para o canal 2 da sua Rádio Antena Web. Assim, para o canal 2 da Antena Web, mais uma horinha de tardes latinas. Entre as 3 e as 4 da tarde. A não perder na sua Rádio Antena Web, tardes latinas. Às 10 da noite, em mais uma emissão de Noites de Espetáculo, estás tu, estou eu, estamos todos nós lá nas Noites de Espetáculo, logo mais às 22 horas. Concerto de 2006, a propósito do álbum que foi lançado por este mesmo grupo, Cosmos. A não perder logo mais às 22 horas, em Noite de Espetáculos, Noite de Espetáculo, as Tatu. Depois vamos finalizar e começar bem um novo dia, muito serenamente. Serenamente, um programa que serve de fronteira de um dia para o outro. Termina um dia e começa um novo dia. Muito serenamente, com música bem calma para que você possa relaxar. Musicalmente, vamos prosseguir nesta emissão com os Salada de Fruta, Seca Nevasse. Depois, Sara Tavares, Nova Feira da Ladra. Yeah. traseira da ladra que eu me lembro. Uma toalha velha toda ninho, que já serviu uma noite de dezembro e agora cheira a setembro, como outono sabe a vinho. Não falem muito mais que dois pintores, os quadros das paisagens que eu já sei, mas valem pelos frutos, pelas flores que ainda são sentido. Fora de mim eu pintei. O que é que eu vou roubar à feira? Um beijo de mulher trigueira, aqui um coração, ali uma gravura. É a feira da ladra, ternura. O que é que eu vou trazer da feira? Um corpo de mulher braseira. Aqui está um lençol bordado como dantes. Esta feira da ladra é dos amantes. E na feira da ladra nos vingamos de um pouco desse tempo que morreu em cada botão velho que compramos. Há uma corja de anos que em abril, abril venceu. Agora não compramos melhorias. Todo o passado é lastro do futuro. Nascemos para o sol todos os dias. Na nossa feira de ladra já não há letras no escuro. A beteta fria, o que é que eu vou roubar à feira? Um beijo de mulher trigueira, aqui um coração, ali uma gravura. É a feira da ladra, ternura. O que é que eu vou trazer da feira? Um corpo de mulher braseira. Aqui está um lençol bordado como dantes. Eis a feira da ladra dos amantes. Aqui está um lençol bordado como dantes. Eis a feira da ladra dos amantes. Estivemos com os Salada de Fruta, Secan Novas e ainda Sara Tavares, Nova Feira da Ladra, nesta emissão de Bom Dia Antena Web. Hoje preenchida apenas com música portuguesa. E é com a música portuguesa que vamos para o final da emissão de hoje. Balada da Estrada do Sol, um tema de André Sardé. O mesmo é dizer que chega ao final mais uma emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para 14 de junho, terça-feira. Com seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Resta-me desejar-lhe a continuação de um ótimo dia e dizer-lhe que amanhã marcamos presença no mesmo horário, no mesmo local, ou seja, aqui na sua Rádio Antena Web. Balada da Estrada do Sol, André Sardé, para finalizar esta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web. Até amanhã, se Deus quiseres. Bom dia.